ZYJ 205, 1340 kHz. Difusora, 2500 watts de potência. Rádio Difusora de Rio Negro. Difusora. Política, economia, cultura, o espaço local, personalidades. Difusora.